esqueça tudo que falar. Bora viajar e toca assim. Toda vez que penso que você já me esqueceu, eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. Bora viajando com o Pretinho. Meu coração de alegria então sorri, pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. E aquele violão? Meu violão me convida pra tocar. Dá-lhe, Pompete! E buscar inspiração nesta canção. Sei que você vai lembrar e quem sabe até chorar. Chora só de emoção. Ainda me lembro. Os velha guarda do Pop Saudade são eles. E a noite me beijava até antes de dormir. E eu e eu! Eu era louco. Começando a abraçar a toda a família Pop, que hoje chega junto com a gente pra curtir, pra viajar. Você, aqui na sede do Lava Enceno em Coraci. Ciro de Coraci! Dizer adeus e partir. Deixa eu abraçar meu casal Xodó. Tava com saudade desse casal aqui no Pop Saudade, meu irmão. É muita viagem, tio Pé. É. Ainda me lembro que você me adorava e à noite me beijava até antes de dormir. E eu? Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Ainda me lembro que você me adorava. Dança em coração. Sei que o ciúme nos condena, tanto assim não vale a pena. Ciúme demais nos faz sofrer. Eu passando mãozinho, rei dos caramelos. Bora! Sei que o ciúme é um egoísmo, sentimento sem juízo, e quando é demais faz enlouquecer. Ciúme nos... As meninas que pode muito. É! De vez. Segura! Ele é um crime sem perdão. Deixa eu abraçar, minha pimentinha tá na área. Muita gente que... A pimenta mais ardente do Pop Saudade. Tendo calar. De gaçar. O ciúme com ciúmes de ciúmes. É o ciúme. O ciúme com ciúmes de ciúmes. É o ciúme. Meu compadre Alexandre Luiz chegando junto. E amiga Thaís. Bora, meu compadre. Hoje é no setor, hoje é em Coraci. Vamos lá! Uou. Sei que o ciúme nos condena. Hoje é seu tração, Bilu. Sim, não vale a pena. Ciúme demais nos faz sofrer. Sei. Sei que o ciúme é um egoísmo. Sentimento sem juízo. E quando é demais, faz enlouquecer. Mas sempre que estraga, é o tal do ciúme. É! Ciúme nos tira a razão de vez. Ele é um crime sem perdão que fez da gente ficar sem. Os velha guarda do Pop Saudade, Machado Cão acima. Meu parceiro Preto e a Carmen, ciúme, chegando assim ao lado do som que eles não valor. Pop Saudade. Ciúmes, é o ciúme, o ciúme, são ciúmes, de ciúmes, é o ciúme, o ciúme, o ciúme. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Bora viajar em Coraci! Telefone toca e você não atende. quase louco. Dalton. Pra te dizer o que sinto. O Pretinho. Eu tô te amando. Meu bem, eu não ligo. Bora viajando! Eu sei que você nunca vai esquecer. 3D. Momento só eu e você. Você jurava não me esquecer. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Pop. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração. Me deixa chorando sozinho em vão. Tá mexendo em coração. Pega o telefone, diz que me ama. Diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. Vamos lá, família! Pega o telefone, diz que me ama. Diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. Deixa eu abraçar minha amiga Rô, a Rosângela. Essa amiga particular do Brejinho também. Fico feliz em vê-la de volta no Pop Saudade, Rô. Sabe que é nós. Ladrona pra lá! Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. E você jurava não me esquecer. Será que foi tudo uma grande ilusão? Ela é o seu grande amor. Da nossa lua de mel e o papel que você me fez. Pop Saudade. Eu não me esqueço. Não houve lua de mel. Aí você me deixou. Você me deixou. Lá no Yesbilu. Sozinho naquele motel. Ah. E se foi para onde eu não sei. Olha o leitinho, hein? Vai! Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora! Agora quem não quer. Aniversário da minha chupete! Hoje você quer. Hoje completando o ano, a minha chupete. Ao lado do som que elas dão valor. Pop Saudade! Você pode chorar e chorar. Agora! Agora quem não quer, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Saudade. E o papel que você me fez. Eu não esqueço. Não houve lua de mel. Aí você me deixou. Você me deixou. Sozinho. Sozinho naquele motel. E se foi para onde eu não sei. Hoje você quer voltar. Mas o papel me perdeu. Você pode chorar, menina, quando te vejo alguma coisa acontece, meu mundo fica mais com você. Por isso quando estou distante Pop Saudade. Saudade é tanto, eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora de saudade. Alexandre do Whisky, ou marmita da saudade. Quando estou distante. Deixa pra lá. Escrevo pra você dizendo assim. Deixa pra lá. Eu vou despreço meu amor. amor. Bora, Thaís! Eu vou despeço, meu amor. É, meu compadre, bora batizar esse moleque, hein? Meu amor, pra te encontrar. Ai, pai! Eu vou despeço, meu amor. Eu vou despeço, meu amor. Vou despeço, meu amor, pra te encontrar. Vou morrer, por isso quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim: eu vou despresso, meu amor, eu vou despresso, meu amor, vou despresso. Sumo Pop Cruzeirão no Ciro de Guaraci. Que não há mais tempo a perder com você. Meu parceiro Caio Almeida, aqui no Pop Saudade pra viajar, meu irmão. Meu um abraço. Apenas mais um sentimento. Bora ver. Todo jogo a vida para resolver. A vida é feita de momentos, né? Aproveitar os momentos que há tempos incertos. É pop! Torna tudo concreto. O que se puder fazer. Sim. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder. Tem que deixar acontecer. E deixar tudo acontecer. Espaço no salão, que o casal xodó do pop chegou. Alô, tio Pé e Kelly, mais pólvora. Que o amor é apenas mais. Bora que é pólvora até de manhã, tio Pé. Bora pra cima, garoto. Todos jogam a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Quando florescer, mas logo amanhecer. E o pop no Ciro de Coraci. Você minha vida. Oh. Meu bem, eu te amo. E o pretinho vai detonando, garoto. Quando acontecer, mas logo florescer. Daltos. Pela vida normal. O pretinho. E meu amigo legal. Como é que é? Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida. Pop Saudade. Me leva a você. Coisa e tal. DJ Dalton no Pop Saudade 3D. Vamos lá, família! Você vê tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Marcelo Cão. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar, que lhe maltratou. Fazendo essa viagem no estilo de Coraci. Hoje o Pop Saudade, o Cruzeirão, aqui no Dá Mais Seno, pra fazer você viajar. E o Pretinho detona por aqui. DJ Dalton, Pretinho da Saudade. Bora pra cima então, garoto. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? E eu vou dizer. E agora? Dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. É, hein? Talvez pela falta de porrada vá deixar você. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela. Saudade, a máquina do tempo. Eu só queria ter você pra mim. Pop! Mesmo assim. Pop! Você é. Não importa o que os outros irão dizer. Eu quero você. Meu Flamengo, só me dá o gol, meu compadre. DJ Dalton no Pop Saudade 3D. Qual é, Rô? Não é mais nós? Vai! Bora fazer essa viagem, Coraci. Hoje o Ciro de Coraci, o Pop Saudade, Cruzeirão. Pra você curtir, pra você viajar. E o Pretinho vai tocando! Acender-se uma chama ardente e o seu corpo quente quando a abracei sem te estremecer. E a nossa família chegando junto pra curtir aqui em Coraci, sede do Damasceno, Pop Saudade, Cruzeirão no Ciro de Coraci, pra você viajar. E a gente vai detonando! Linda como a madrugada, ela me olhava. Deixa eu abraçar o parceiro Rodrigão, tá por aqui com a gente desde cedo, curtindo Pop Saudade. Um abraço, garoto! Linda como a noite escura. Claudinha chegando junto, bora Claudinha. Linda, beijo do pretinho pra você, tá bom? Vamos lá. Querendo me amar, ganhei os seus beijos, cheios de desejos. E o Pop Goraci. E seus olhos eu vi acender, sim, uma chama ardente. E o seu corpo quente. Quer viver? Sim. Me mostra esse corpo que eu tanto desejo. Meu parceiro Bigode chegando junto. Bora, Bigode. Vem. Sabe que você é considerado do pretinho. Me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Diga. E cacá. Que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga. E o Pop Goraci. Que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Rapaz, olha o Caio, meu irmão. E eu vou. Me entregar corpo e alma, nos seus braços eu quero morrer. Ah, porque é morrer, é? Morrer. Só se for de amor com a Dani Cabral. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, ah! Amor, amor, amor, me beije, me sufoque. Bora que hoje tem leitinho, hein? Amor, hoje tem. Amor, amor, amor. Tati da TF chegando junto. Luda, as coleguinhas, tá por ali com a gente também, gostinho, só de boa. Amor, amor, chegando junto pra viajar. Me beije, me sufoque. De amor, amor. Que a volta da rua ela vem apaixonada. Você dá vida para mim. Eu te quero mesmo assim. Sempre só nos dois. Segura! Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. E do pretinho você gostou, neném? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. É. Leitinho no Pop, você gostou? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. E é o Pop no Ciro de Coraci. Gostou, Dani Cabral? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Vamos lá, família! Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque nesse momento. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver o nosso amor. Aniversário de um ano das Chopetes, a nossa Chopete do Pop Saudade. Bora pra cima então! O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Prazer só na cama. Pra você viajar em Coracim e a gente detona no pop. Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. E o nosso amor recomeça mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi. Pode me dar Pop Saudade 3D. Viaje agora sim. Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. E o pretinho? Bora dançar! Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você, meu parceiro Cigano do Amor, os amigos do copo chegando junto. Bora, Cigano! E aí? E nos olhos verdes, era meu parceiro Cigano, homem das fronteiras do Pop Saudade. É! Um corpo de princesa, só anda sensual, fazendo levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz, que ele der amor muito mais. E pode. Pode ser então pretinho, cabeludo, ou mesmo ladrão de coração. Um ator principal. Ocupado, Alexandre Luiz, que achou grande amor, Thaís. Pode. Tá viajando, Pop Saudade, meu irmão. Vamos lá! Oh, meu amor. Bora, meu compadre. Bora batizar o moleque, hein, meu irmão. Oh, meu amor. Passou por debaixo da mesa do caranguejo. Pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor. Veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor. Não pense que eu estou na solidão. As coleguinhas do Pop Saudade 3D. Pra viajar no Ciro de Coracim. Vamos que vamos! Oh! Você já ouviu falar desta minha canção? Minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. No dia 4, aniversário do meu parceiro Mãozinha. E vai ser muita onda, muito show! Deixa eu cantar com meu coração. Ei! No corpo de princesa, só anda sensual, fazendo levantar o meu astral. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor. Não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor. Veja pra quem dá seu coração. Parceiro Jacaré do Preço Baixo, da Cidade Nova, aqui com a gente, Coracim, pra curtir. Sou no Pop Saudade. É um Ciro de Coracim. Não me deixe jamais, pois sem você já não encontro a paz. Uou! chocolate da TF, o rabentão do Pop Saudade 3D. Essa parada em Coraci, Pop Saudade, Cruzeirão, e a família vai viajando. Oh. As nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. E agora? Agora sou louco por... Bora pra cima, meu casal, xodó! As nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por... E a pimentinha viaja. Vai! Voa, cai, bota, voa. Vai ver meu amor, cigano do amor. Além do horizonte ecoa meu grito de dor. Voa, cai, bota, voa. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa. Duas coisas que o homem não resiste. O homem não resiste. Uma linda mulher e uma cerveja bem gelada. Louco, estou louco por ti. Segura. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. Ai, meu coração. O meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Nosso casal dos Velha Guarda, aqui do Pop! Marcelo Gão e a Chema! Bora, vem então! É. Sua felicidade me deixou tão feliz. Esse querer tão puro, tudo que eu sempre quis. Quis pra mim. O nosso jeito de viver. Quis pra mim e pra você. O nosso jeito de viver. Amanheceu. Você não apareceu. Não sei, coração. Endoideceu. Meu coração enlouqueceu. Só pra começar, não dá mais sino. Como é que você sai tão cedo e não avisa eu? Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Tirar um pensamento besta do meu coração. Ela fala assim: ai, pretinho, sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Oh, Miguel desgraçado. Oi, Paulinho, te amo tanto, não fique tristonho. Você me... Atenção, Bilu, não chega aí, Bilu. Não adiantou, meu coração continua por... Nico Saudade chegando junto. Você... Bora, Nico! E não adiantou, meu coração continua com ciúme, meu amor. Bora dançar, bora viajar, e agora sim! E o Pop na parada! Amanheceu e você não apareceu. endoideceu, meu coração enlouqueceu. Como é que você sai tão cedo e não avisa eu? Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação, pra tirar o pensamento besta do meu coração. Fala pro pretinho. Ai, pretinho, sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Oi, Toninho, te amo tanto, não fique tristão. Uma segurada aí. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou. Estou lhe escrevendo esta carta pra dizer que estou indo embora, não aguento mais sofrer. Eu sei que está dormindo e não vai poder me ouvir, mas quando acordar ao ler tudo vai dizer: olha o leitinho! Que tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. Pra que viver de aparências? De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Tá esperto, hein, meu compadre? Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar meu coração. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, não adianta me procurar, nem mesmo eu saberei pra... Perdeu, já era! Oh, tchau! Tchau, amor! Até um dia se a gente se... Perdeu, playboy! Tchau, amor! Pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor! Até um dia se a gente se encontrar. Perdeu, tchau! Tchau, amor! Pra você eu nunca mais irei voltar. Preto e Carmen, o casal pop 3D. Saudade. Vai girando, meu pretinho, vai botando assim no pop, meu garoto. Uou, uou. Pra esquentar e coração. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Então se coragem, dá mais gelo! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. Que tu quer? Meu amor, dá meu carinho pra ela. Dani Cabra! O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela, é só dela. Pra Iris, é só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Olha a menina! A menina da janela. A menina da janela, Bilu. Lá do Ponte das Flores. É ou não é? Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. Um abraço especial, parceiro Giovanni, a Fátima da Guanabara. O casal blindado tá com a gente, tá curtindo o som do Pop Coração. Música. parceiro Bigodinho, bora Bigode. Sim. Olha o Bigode de ouro, Bilu. Ali. Alô, Bigode. Um abraço, garoto. Segura. Eu não acredito, não, que você esqueceu de mim. Nunca pude imaginar o fim do nosso amor. Gostava tanto assim, você gostava muito mais de... E agora? Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração. Me deixou apaixonado, tô bobo, tô caidão. Sendo Cigano do Amor, aqui do Pop Saudade, é dos Amigos do Copo, hoje representando aqui agora sim. Alô, Cigano! Foi tudo que eu sempre sonhei, posso gritar. Hoje eu amo você. Segura! Por amor. A Pop Saudade, estilo de Coraci, aniversário de um ano da Chupete. O Trio da Humildade. DJs Paulinho Boy, o covarde da saudade, DJ Neto Saudade e o pretinho DJ Dalton. Juntos, eles irão balançar, sacudir e fazer a alegria da família Pop. Aqui na Super Máquina do Tempo, Pop Saudade 3D. CDs ao vivo. Deixa eu abraçar também um especial aí, a minha amiga Simone e meu parceiro Carlinho da Barraca do Vero Peso. Esse casal sempre curtindo os CDs do Pop Saudade e os CDs do Pretinho do Pop. Alô, Assis! Quinta-feira a gente vai lá, hein, Assis? Sem furo. Ladrão pra lá. Vai! Vem, vem, vem, chupa extra. Anderson Safadão de Guaraci chegando junto. Chupa, chupa, chupa, tá rodando. Anderson Safadão. Tá gravando? Alô, Assis Produções! Vamos lá! Não esquece de mim, né, Assis? Alô, Dani Cabral. Cadê o Nippon? Pegou o negão. Pop Saudade da Machine Guaraci. Vai fazendo essa viagem pra você curtir. Hoje, aniversário de um ano da Jovete. A gente vai fazendo essa viagem junto com o Cruzeirão.